Pela Cultura FM, Ideias Musicais. Apresentando hoje, Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Olá, amigos! No programa anterior, ouvimos um pouco da música que circulou no meio doméstico americano e hoje entraremos nas Irmandades Brasileiras do século XVIII para conhecer o rico processo de criação musical que surgiu ao seu redor. O que foram essas Irmandades e quais eram seus propósitos? Qual foi a relação das Irmandades com os compositores afrodescendentes que atuaram no Brasil? E esses compositores usaram sua herança africana na música sacra? No programa de hoje, músicos profissionais nas Irmandades Brasileiras. Ouvimos o Salvum Fac Populum, do Te Deum, composto no Recife por Luiz Álvares Pinto, com o harmônico tributo Coro e Orquestra Barroca, sob direção de Edmundo Ora. O pernambucano e afrodescendente Luiz Álvares Pinto viveu de 1719 a 1789 e foi um dos muitos compositores que trabalharam para Irmandades no século XVIII. Irmandades eram instituições de caráter religioso, porém constituídas e sustentadas por membros contribuintes, nunca pela igreja ou pelo governo. Reunindo-se em torno de classes sociais, de ofícios e mesmo de etnias, sua finalidade era garantir os serviços religiosos básicos, como missas, festividades e enterros cristãos. Onde houvesse uma irmandade pagando por música, havia profissionais oferecendo seu trabalho. Um deles foi Jesuíno do Monte Carmelo, que nasceu em Santos em 1764, mas viveu boa parte da vida em Itu, onde faleceu em 1819. Além de compositor, desempenhou várias outras atividades artísticas, como a pintura, na qual representou afrodescendentes em situação de igualdade no Reino dos Céus. Ouviremos, de Jesuíno do Monte Carmelo, o hino Pange Língua, com o América Antiga, sob direção de Ricardo Bernardes. Oh. Ouvimos de Jesuíno do Monte Carmelo o hino Pangelíngua com o América Antiga, dirigido por Ricardo Bernardes. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. Em todas as vilas ou cidades brasileiras nas quais a cultura cristã se desenvolveu, havia irmandades religiosas, quase sempre encomendando música para suas missas, novenas e procissões. Mas devido à exploração do ouro, a maior quantidade de vilas e de irmandades luso-americanas surgiu na capitania das Minas Gerais. Uma dessas vilas foi São José del Rei, hoje a histórica cidade de Tiradentes, onde viveu o músico afro-brasileiro Manuel Dias de Oliveira. Jesus, et Jesus. Manuel Dias de Oliveira, ouvimos o Magnificat com o Ensemble Turicum, sob direção de Luiz Alves da Silva. Na época denominados mulatos ou pardos, expressões obviamente preconceituosas, os afrodescendentes foram muito numerosos nas regiões brasileiras de alta produção mineradora ou agrícola. Isso ocorria devido ao pequeno afluxo de mulheres europeias para essas localidades, o que acarretava uma alta quantidade de nascimentos de pai português e mãe americana. Mas como se tornaram compositores? Na primeira metade do século XVIII, ainda vigorava no Brasil o monopólio dos músicos portugueses. Mas com o desenvolvimento urbano, enriquecimento e proliferação das irmandades, a demanda de música aumentou fantasticamente na segunda metade desse século. Passou a não haver suficiente número de profissionais brancos para atender ao enorme aumento das encomendas de música. Foi assim que os afrodescendentes entraram para esse mercado novo e promissor, atendendo com eficiência às urgentes e numerosas solicitações das irmandades. Manuel Dias de Oliveira, provável filho de um músico português e de uma escrava africana, viveu em São José del Rei, hoje Tiradentes, de 1735 a 1813, trabalhando para as irmandades de sua região. Desse autor, ouviremos o Glória da Missa Abreviada, com o Coro de Câmara São Paulo e a Orquestra Engenho Barroco, sob direção de Naomi Munakata. de Manuel Dias de Oliveira, ouvimos o Glória da Missa Abreviada, com o Coro de Câmara São Paulo e a Orquestra Engenho Barroco, sob direção de Naomi Munakata. Alma Latina, música das Américas sob domínio europeu, por Paulo Castanha. A maciça presença de profissionais negros no mercado musical do século XVIII foi o resultado exclusivo de seu próprio esforço. Milhares de músicos afro-brasileiros apropriaram-se da capacidade de composição e execução de música para cerimônias religiosas a partir das técnicas e estilos que chegavam de Portugal, e muitas vezes com notável habilidade. Um deles foi Francisco Gomes da Rocha, que viveu de cerca de 1754 a 1808, na antiga capital de Minas Gerais, na época chamada Vila Rica e hoje Ouro Preto. De Gomes da Rocha, ouviremos o primeiro responsório das matinas de Pentecostes com o Brasil Essência Grupo Vocal e Orquestra, dirigido por Vitor Gabriel. Thank you. De Francisco Gomes da Rocha, ouvimos o primeiro responsório das matinas de Pentecostes, com o Brasilescência Grupo Vocal e Orquestra, dirigido por Vitor Gabriel. A transição da primeira para a segunda metade do século XVIII transformou totalmente o panorama musical brasileiro, especialmente em Minas Gerais. Os pequenos conjuntos que cantavam obras sacras portuguesas, repetindo-as durante décadas, ainda eram suficientes para atender às funções musicais nos vilarejos da primeira metade desse século. Mas a proliferação das irmandades, que gerou uma quantidade imensa de oportunidades profissionais, estimulou o grande aumento do número de músicos e de sua concorrência. Por volta de 1770, passou a ser necessário ter mais uma habilidade para exercer a profissão musical em Minas Gerais, saber compor e conhecer bem os estilos europeus de música sacra. Assim, a composição musical desenvolveu-se no Brasil setecentista como um resultado da alta concorrência entre os músicos, como foi o caso de Gomes da Rocha. Desse autor, ouviremos agora a Novena de Nossa Senhora do Pilar, composta em 1789, ano da tomada da Bastilha em Paris e marco dramático da Revolução Francesa. A interpretação será do coro e orquestra Vox Brasiliensis, dirigidos por Ricardo Canji. Oh. De Francisco Gomes da Rocha, ouvimos a novena de Nossa Senhora do Pilar, com o coro e orquestra Vox Brasiliensis, sob direção de Ricardo Canji. Além de trabalhar para irmandades, Gomes da Rocha ganhou muito dinheiro com a música para a Câmara de Vila Rica. E um de seus colegas na Câmara foi o também afrodescendente Florêncio José Ferreira Coutinho. A vida desse compositor demonstra que os músicos do século XVIII nem sempre manifestavam interesse pelas lutas políticas. Uma delas foi a Inconfidência Mineira, que sonhava com a independência e com a criação de uma República Brasileira, tal como vinha ocorrendo na França Revolucionária. Ferreira Coutinho não apenas manteve-se fiel ao governo português, como foi um dos delatores dos Inconfidentes, incluindo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado e esquartejado em 1792. De Florêncio José Ferreira Coutinho, ouviremos o Laudate Pueri Dominum, com a Orquestra Barroca do Festival de Música Antiga de Juiz de Fora, sob direção de Luiz Otávio Santos. Florêncio José Ferreira Coutinho, ouvimos o Laudate Pueri Dominum, com a Orquestra Barroca do Festival de Música Antiga de Juiz de Fora, sob direção de Luiz Otávio Santos. Quem ouve essa composição sem saber para que foi destinada, pode imaginar que se tratasse de uma ocasião alegre. Mas não, este Laudate Pueri foi escrito para os frequentes enterros de crianças, ou anjinhos, como eram chamados na época. Talvez o caráter festivo em uma ocasião fúnebre, fato comum entre os compositores afro-brasileiros, tivesse alguma relação com a visão africana da morte, que, por ser considerada libertadora, estava mais associada à alegria do que à tristeza. Mas se alguns traços da cultura africana podem ter penetrado a música sacra brasileira, especialmente mineira, o estilo geral desse repertório não difere muito do que se ouvia na Europa da época. Os compositores afro-brasileiros do século XVIII não tiveram a intenção de produzir música diferente da europeia. Quiseram, sim, apropriar-se da capacidade de compor esse tipo de música e assim participar dignamente do mercado de trabalho brasileiro, anteriormente reservado apenas aos portugueses. E nem havia como mesclar sonoridades africanas na música sacra. Os batuques, como eram chamados na época, estavam sendo intensamente perseguidos pela coroa e pela igreja. Qualquer composição sacra que manifestasse um ritmo africano seria excluída da igreja juntamente com seu autor. Assim, a construção de uma existência digna exigiu dos músicos afrodescendentes aprender a viver em uma sociedade sob domínio europeu e em constantes transformações culturais. O último compositor que ouviremos neste programa e que trabalhou em Vila Rica até meados da década de 1820 é Jerônimo de Souza Queiroz. O primeiro responsório das suas matinas de Quinta-feira Santa será interpretado pelo Conjunto Calíope e a Orquestra Santa Teresa, sob direção de Júlio Moretzson. De Jerônimo de Souza Queiroz, ouvimos o primeiro responsório das matinas de Quinta-feira Santa com o Conjunto Calíope e a Orquestra Santa Teresa, sob direção de Júlio Moretzson.